nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue 0-41-84010909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz se eu pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-41-84010909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes. Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos queridos, povo amado da Hora da Misericórdia, Deus seja louvado porque você está conosco. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua oração. Obrigado àqueles que rezaram comigo ao vivo. Filhos queridos, escute o que foi deixado no 0-operadora 41-8401-0909. No dígito 2, é assim que você, de qualquer parte do Brasil, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pode deixar seu testemunho. Eu vou repetir o número. 0-operadora 41-8401-0909. No dígito 2, você deixa gravado como uma secretária eletrônica. Escute. Meu nome é Maria, moro no Bacaxiri. Estou agradecendo o Padre Reginaldo e Jesus Cristo, nosso Pai misericordioso, que na novena do alcoolismo... Eu tenho um filho que é caminhoneiro, ele bebia, ele não ia na igreja, ele não confessava. Hoje ele não bebe, ele vai na igreja, ele vai nas novenas da Nossa Senhora e ele não bebe mais. Está sendo um filho maravilhoso, um marido maravilhoso e eu não tenho palavra para agradecer a Deus e o Padre Reginaldo. Eu sou associada e procuro sempre evangelizar. Muito obrigada. Deus abençoe, Padre. Deus abençoe você, querida. Deus a proteja. Com todas as graças, obrigado por ter ligado você do Bacaxiri, que me acompanha pela rádio Evangelizar 1060, de onde tudo começa. Bíblia aberta, sábado, oitava da Páscoa, cartilha de oração. Amai uns aos outros. Porque o Senhor assim nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Como vos amei. E esse mandamento seja nossa lei. E o Evangelho é Marcos 16, de 9 a 15. Marcos 16, de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ela anunciou o fato aos que não o tinham visto, mas eles não acreditaram. Mais tarde, ele manifestou-se a dois que iam para o campo. Os outros ainda não acreditavam. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos faz um balanço das aparições de Jesus. Veja, a quantos o ressuscitado apareceu. Primeiro, apareceu a Maria Madalena. Ela anunciou aos que não tinham visto. Mas o próprio texto diz, eles não acreditaram. Marcos continua. Depois se manifestou a dois que iam para o campo. Lembra os discípulos de Emaús? Marcos continua. Também não acreditaram. Por fim, Jesus apareceu ele mesmo aos 12. Interessante que Marcos lembra que os discípulos contaram, porque Marcos não estava junto. Marcos não era apóstolo. Mas Marcos lembra que os discípulos contaram que quando Jesus apareceu para os 11, censurou-lhes pela incredulidade. Censurou os apóstolos porque eles eram duros de coração. E depois de censurar por não acreditarem na ressurreição, o que Jesus fez? Disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É o bloco final de Marcos. O que podemos tirar disso? Que as aparições de Jesus têm um propósito: nos colocar em missão, em anúncio permanente do Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo, meus irmãos. Levar a luz a quem anda nas trevas. Levar a paz aos que estão em conflitos. Sempre você escuta um pedacinho dessa música, mas hoje eu coloco na íntegra. Pois minha missão é evangelizar. Pois minha missão é evangelizar, anunciar ao perdido o Espírito Santo do Senhor, a grandeza de nosso Senhor. O ressuscitado, o misericordioso. Amanhã é o domingo da misericórdia, do Calvário. Calvário, Jesus, oh Jesus. Vamos juntos, vai! Evangelizar é preciso, evangelizar. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus misericordioso, amanhã é o domingo da misericórdia. Faça-nos missionários, faça-nos discípulos e missionários a anunciar a tua palavra. Para quem vive nisso está meu coração. Meu coração. Minha voz se eleva para proclamar a boa nova do ressuscitado. A boa nova ao perdido, a boa nova de Jesus. Jesus ressuscitado, Jesus misericordioso. Às vésperas de celebrar o domingo da misericórdia do Pai, abençoai a água, a roupa, as fotos de família. Abençoai aqueles que mais precisam, Senhor. Senhor misericordioso, olhai por aqueles que estão sem esperança, que ainda não acreditam na Tua ressurreição. Aqueles que ainda estão com a dureza do coração como os apóstolos estiveram. Que nós consigamos levar à luz aqueles que andam em trevas. Abençoai a água, as fotos de família, as roupas. Seja dos enfermos físicos, seja dos enfermos no seu vício. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Sábado da oitava da Páscoa, evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento, loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.